Eu preciso de alguma coisa diferente para começar esse vídeo. Um blues, bem antigo e melancólico. Perfeito. Acho que nada traz mais solidão do que um cara tocando blues sozinho no celeiro de uma fazenda gigante que não é dele depois de um dia inteiro trabalhando no sol. Mas pelo jeito, eu tô errado. Vivemos na sociedade mais conectada que já existiu. A gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo em uma questão de segundos. E mesmo assim, vivemos na sociedade com os maiores índices de solidão da história. De certa forma, não importa se você está cercado de amigos, cercado de desconhecidos, cercado de familiares ou trancado no seu quarto há dias. Quando falamos de solidão, é o que você sente que importa e não a circunstância em que você se encontra. Dizer a uma pessoa que se sente sozinha que ela não está sozinha é que nem dizer a uma pessoa que se sente triste que ela não está triste. Solidão, nesse caso, é um sentimento. Você pode se sentir sozinho mesmo que esteja constantemente acompanhado. Mas seria então a solidão sempre algo ruim? Não necessariamente, ainda que quando falemos de solidão no sentido positivo, a palavra mais usada seja solitude. Mas não é simplesmente mudando de palavra que algo ruim vira algo bom, e sim mudando a nossa forma de entender e lidar com isso. O filósofo Nietzsche esclarece: o que cresce na solidão é o que cada um leva consigo, inclusive a besta interior. É justamente por medo dessa besta interior que muitos evitam o isolamento, é por medo do que encontrarão ao encararem-se da forma mais nua. O problema ao fugir desesperadamente do seu lado sombrio é que você acaba nunca conhecendo o seu lado iluminado, e por fim, acaba nunca conhecendo a si mesmo de forma alguma. O medo da solidão faz com que você anseie por companhia o tempo inteiro, te tornando totalmente dependente dos outros, tudo para não ficar sozinho. Você acaba vestindo uma máscara social em busca de aprovação, e a sua total falta de autoconhecimento faz com que você não consiga mais diferenciar essa máscara do seu verdadeiro eu. Por fim, você acaba perdendo a sua própria identidade. Mas o isolamento exige uma certa cautela. Como disse o escritor francês Honoré de Balzac, a solidão é boa, mas você precisa de alguém para te dizer que a solidão é boa. Em outras palavras, nós precisamos uns dos outros até para entender a própria necessidade de nos afastarmos uns dos outros de vez em quando. Que talvez seja exatamente o que eu estou fazendo nesse vídeo, mas enfim. Quando a solidão se torna crônica, ela é tão danosa à saúde quanto a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. O isolamento prolongado pode levar ao desespero e à degradação da sanidade mental. É só pensar no maior castigo que existe dentro dos presídios, que já é um castigo de isolamento por si só: a solitária. Não há pessoa normal que saia intacta dessa experiência. Mesmo assim, existem casos raros e extremos de pessoas que se isolam voluntariamente por anos ou até pela vida inteira. A grande questão é por que elas optam por uma vida totalmente solitária. A escritora Jodi Picoult tem um insight interessante. Quando você conhecer um ser solitário, não importa o que ele te diga. Não é porque ele gosta de solidão, é porque ele tentou se misturar ao mundo antes e as pessoas continuam a decepcioná-lo. Não se pode colher os benefícios da solitude quando a premissa é uma decepção em relação aos outros, uma desistência completa da sociedade. Abandonar tudo e morar numa casa totalmente sozinho no meio do mato pode parecer tentador às vezes, principalmente naquelas fases da vida em que tudo dá errado, mas dificilmente trará mais do que um alívio momentâneo. Sim, por um lado as pessoas falham, nos decepcionam, mas por outro lado a nossa espécie só prosperou até os dias de hoje graças à habilidade que temos de cooperar uns com os outros. Somos seres sociais por natureza, precisamos de contato humano. Uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos. De certa forma, o isolamento é algo que marcha contra os nossos instintos, e talvez por isso Bukowski tenha dito: estar sozinho nunca me pareceu certo, às vezes me pareceu bom, mas nunca me pareceu certo. Mas temos que concordar que já fomos muito além dos nossos instintos. É justamente isso que nos diferencia dos outros animais. A culpa que o indivíduo sente pelo isolamento voluntário, provavelmente reforçada por uma sociedade que não enxerga bem os dissidentes, precisa ser superada. Não necessariamente pela sociedade, mas sim pelo próprio indivíduo dissidente. Nós criamos artes, filosofia, ciências, nós criamos e recriamos até o nosso próprio ser. A solitude tem um papel fundamental nesse processo, e é inclusive somente longe da sociedade que podemos refletir com primazia sobre a própria sociedade. Tendo isso em mente, é impossível não fazer a conexão com as últimas palavras de Christopher McCandless retratadas no filme Na Natureza Selvagem, depois de abandonar a sociedade e percorrer um longo caminho rumo ao isolamento. Felicidade só é real quando compartilhada. Então, ao contrário do que parece, a solitude não é só uma forma de aprimoramento pessoal, mas uma forma de contribuição direta e indireta à sociedade. As epifanias nascem da solitude, a arte floresce na solitude, o ser humano cresce pela solitude. Assim como aprendemos desde cedo a conviver em sociedade, é necessário aprender a ficar sozinho. E o limbo virtual que te mantém isolado, mas com a permanente ilusão de uma companhia, pode estar te fazendo falhar em ambos. E é isso aí. Depois de 3 dias sozinho, escrevendo e reescrevendo, eu termino o roteiro e entrego esse vídeo a vocês. É um conteúdo denso e que exige muita reflexão, então veja e reveja quantas vezes for preciso. Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho, se eu te ajudo de alguma maneira, peço que considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, o mais importante é compartilhar muito. Depois deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.